Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quinta-feira agora estará aniversariando e vai receber os parabéns a você, a direta funcionária da Lafic Imóveis, Dona Regina Cardoso Capi. Receberá de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafic Imóveis, as felicitações, bem como de suas amizades e seus familiares e da equipe da Lafic Imóveis. Parabéns a Dona Regina Cardoso Cap pelo seu aniversário que dar-se-á na quinta agora. Mas, nós vamos com música nesta pedida. Vamos sim. Nós estamos recebendo esse e-mail de Rafael Júnior, ele que reside em Varginha, sul de Minas Gerais, e é nosso gentil ouvinte. Ele nos manda um e-mail nos parabenizando pela excelência da audição, e ele ainda diz aqui que lá em Varginha do Sul, em Minas Gerais, existe uma legião de amigos que acompanha a Rádio USP, que exibe um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nós agradecemos imensamente a população ordeira de Varginha do Sul, lá em Minas Gerais, e também o nosso gentil ouvinte, o senhor Rafael Júnior, que está nos mandando esse e-mail, e ele gostaria de ouvir, nesta manhã, com as Irmãs Pagãs. Aliás, Elvira Pagã era uma defensora do nudismo em nosso país nos anos 40, nos anos 50. Muito bonita, ela que era do rebolado do teatro lá no Rio de Janeiro. E ela fazia então esta dupla com sua irmã e as Irmãs Pagãs. Cantam do musicólogo Ari Barroso, Meu Amor Não Me Deixou, gravação autêntica feita lá no Rio de Janeiro. Ainda ele, que reside em Varginha, sul de Minas Gerais, nosso gentil ouvinte, que nos manda este e-mail, ele afirma que Varginha também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o Rafael Júnior, que está conosco. Quero ouvir em roupagem maravilhosa do Radamés Inátali. Para esta música mundialmente conhecida, do musicólogo Ari Barroso, o rei da voz Francisco Alves vai interpretar. O interessante deste arranjo é o arranjo original que o Radamés fez sobre a Aquarela do Brasil. Isto não é do Ari Barroso, isto é do Radamés Inátali. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Isto é do Radamés Inátali, que posteriormente foi incorporada à Aquarela do Brasil, sendo como este arranjo também do Ari Barroso. Mas não é. Radamés Inátali assina o arranjo. Chico Alves canta, do Ari Barroso, a Aquarela do Brasil, atendendo assim o nosso gentil ouvinte, Rafael Júnior. Perdido o barulho d'água, canta da minha mágoa. Joá. A torrente que passa. Joá. Meu sonho é fumaça. Joá. Pra mim. Brasil, terra boa e gostosa, da morena ancestrosa, de olhar indiscreto, o Brasil verde que dá para o mundo se admira, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá toco, oi, onde amarra minha rede, nas noites claras de luar, Brasil. Oi, essas fontes murmurantes, oi, onde eu mato a minha sede e onde a lua vem brincar. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro. Terra de samba e bandeiro, Brasil. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, mande uma cartinha para nós. Coloque Lope da mesma Rádio FM, Caixa Postal 440, São Paulo. A cartinha chega. Mas vamos nós com música. O mês que vem, mês junino, e teremos então as festas juninas em homenagem aos santos Santo Antônio, São Pedro e São João. E nós temos uma vasta coletânea de músicas que falam das festas juninas. Antigamente, os grandes cantores, os grandes compositores faziam músicas juninas. E vamos recordar entre essas músicas juninas aqui com Caçulinha e seu conjunto, seu regional, Cai Cai Balão e Capelinha de Milão. Na venda para os nossos ouvintes das festas juninas, nós destacamos do Zé Dantas, que era médico. Luiz Gonzaga, com sua voz, sua sanfona, sua simpatia e seu conjunto, Luiz Gonzaga canta, do médico Zé Dantas, A Dança da Moda. Capelinha de Melão, é de São João, é de Cabo, é de Rosa, é de Manjericão. Capelinha de Melão, é de São João, é de Cabo, é de Rosa, é de Manjericão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar. Capelinha de Melão, é de São João, é de Cabo, é de Rosa, é de Manjericão.